Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical. E eu quero convidá-los a ficarmos juntos nessa próxima hora ouvindo um desfile da boa música popular brasileira. Aquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios convencionais, nas rádios comerciais. Estamos aqui cumprindo essa missão, essa tarefa que nos dá muito prazer ouvir e compartilhar com os amigos a boa música popular brasileira. Hoje teremos no nosso papo nutritivo a reprise do programa sobre aveia. Atendendo a pedidos, vamos então reprisar esse papo nutritivo sobre aveia. Houve muito interesse sobre ele. No nosso Dois Tempos, vamos ouvir a Simone, cantora Simone, grande Simone, grande nome da música popular brasileira. E se você quer participar com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, alguma sugestão para o nosso Dois Tempos, também mandar a sua listinha de 14 a 15 músicas para o nosso especial do mês, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Vamos abrir o nosso programa de hoje ouvindo a belíssima interpretação do Calbi Peixoto para a música, para a canção do Garoto, Duas Contas. Teus olhos são duas contas pequeninas, qual duas pedras preciosas que brilham mais que o luar. São eles guias do meu caminho escuro, cheio de desilusão e dor. Quisera que eles soubessem o que representam pra mim, fazendo com que eu prossiga feliz. Ai, amor, dos teus olhos, teus olhos são duas contas pequeninas, qual duas pedras preciosas que brilham mais que o luar. São meu caminho escuro, cheio de desilusão e dor. Quisera que eles soubessem o que representam pra mim, fazendo com que eu prossiga feliz. Ouvimos de Garoto, na interpretação do Calbi Peixoto, Duas Contas. Há umas duas ou três semanas atrás, eu toquei uma música com o Emílio Santiago. E o legal é isso, né? O Leniro, nosso ouvinte, sempre também participando com a gente, me ligou e a gente conversou e descobrimos que essa música, ele descobriu e me passou a gravação anterior dessa música, anterior a gravação do Emílio Santiago, foi da Elisete Cardoso, para composição do Ari Barroso, Ocultei. E vamos então, atendendo ao pedido do Leniro, compartilhar com vocês também essa interpretação da Elisete Cardoso, já que ouvimos com Emílio Santiago. Vamos agora ouvir com a Elisete Cardoso, que ficou também divina. Sofrimento de morte, temendo a sorte do grande amor que te dei. Procurei não perturbar nossa vida, que era florida como a princípio sonhei. Hoje, porém, abri as portas do destino, mandei andar o amor, um mero clandestino. Um episódio funesto, agora detesto aquele a quem tanto amei. O meu mais ardente desejo, que Deus me perdoe o pecado, é que outra mulher ao teu lado te mate na hora de um beijo. Ardente desejo que Deus me perdoe o pecado, é que outra mulher ao teu lado te mate na hora de um beijo. O meu mais ardente desejo que Deus me perdoe o pecado, é que outra mulher ao teu lado te mate na hora de um beijo. Ouvimos na interpretação da Elisete Cardoso, Ocultei, a composição do Ari Barroso, atendendo ao pedido do Leniro Alves, mandou e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Na sequência, vamos ouvir de Graco e Caio Silvio, na interpretação do Fagner, Noturno. Se hoje sou deserto, que eu não sabia, que as flores com o tempo perdem a força e a ventania vem mais forte. Hoje só acredito no pulsar das minhas veias e aquela luz que havia em cada ponto de partida há muito me deixou. Há muito me deixou. Escuro véu, não acredito mais no fogo ingênuo da paixão. São tantas ilusões perdidas na lembrança nessa estrada. Só quem pode me seguir sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ah, coração alado, desfolharei meus olhos neste escuro véu. São tantas ilusões perdidas na lembrança nessa estrada. Só quem pode me seguir sou eu. De Graco e Caio Silvio, ouvimos na voz do Fagner, Noturno. Na sequência, vamos ouvir com a Baby Consuelo, da Baby Consuelo, Um Auê com Você. Queria tanto voar

descansar não adianta. Quando a gente se levanta, quanta coisa aconteceu. As crianças são levadas pela mão de gente grande. Quem me trouxe até agora me deixou e foi embora, como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta. Quando a gente se levanta, quanta coisa aconteceu. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Ouvimos do Roberto do Erasmo Carlos, com Erasmo Carlos, É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Dois tempos. Filha de um cantor de ópera e de uma pianista, nasceu em 25 de dezembro de 1949, em Salvador, Bahia. Mudou-se para São Paulo aos 16 anos, onde desenvolveu carreira como jogadora de basquete. Na década de 70, incentivada por uma amiga, fez um teste para a gravadora Odeon e logo assinou o contrato, gravando seu disco Simone. Logo no início da carreira, fez turnê pela Bélgica e Estados Unidos. Em 1974, gravou seu segundo LP, Quatro Paredes. Seus primeiros sucessos de rádio para valer foram Jura Secreta e Face a Face. Em 78, conquistou mais prestígio, gravando grandes compositores no LP Cigarra, com faixa título de autoria de Milton Nascimento e Fernando Brant, e a balada Medo de Amar número 2, de Sueli Costa e Titi de Lemos. Em 1979, viria o estouro-mor com a antológica Começar de Novo, Ivan Lins e Vitor Martins, tema do seriado de vanguarda Malu Mulher, da TV Globo, estrelado por Regina Duarte. No mesmo ano, realizou um show no Canecão, sendo a primeira artista a regravar a canção Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores, de Geraldo Vandré, proibida até então. Em 81, foi contratada da CBS, atual Sony, onde foi tratada como estrela. Nos anos seguintes, sua carreira foi coroada de êxitos, incluindo mega shows em estádios. Entre os maiores sucessos dessa fase estão Alma, Tokito, Um Desejo Só Não Basta, Você é Real e Yolanda. Em 96, lançou Café com Leite, CD tributo a Martinho da Vila, destacando-se a faixa Ex-Amor, em duo com o sambista. Sua carreira no exterior, especial em Portugal e nos Estados Unidos, também é bem sucedida. No Brasil, é uma das cantoras mais consagradas e lança discos regularmente e faz shows sempre para grandes plateias. A nossa focalizada de hoje no Dois Tempos é a cantora

dói em mim saber que a solidão existe e insiste no teu coração. Dói em mim sentir que a luz que guia o meu dia não te guia, não. Quem dera pudesse a dor que entristece fazer compreender os fracos de alma sem paz e sem calma ajudasse a ver que a vida é bela, só nos resta viver. A vida é bela, só nos resta viver. Está a viver, a vida é bela, só nos resta a viver. Só nos resta a viver, a vida é bela, só nos resta. Esse foi o nosso Dois Tempos de hoje, que focalizamos a cantora Simone. E se você quer ver alguém focalizado aqui no nosso Dois Tempos, algum artista, algum cantor, alguma cantora, algum grupo musical, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Na sequência do programa, vamos ouvir o João Nogueira, grande João Nogueira, né? Eu gosto muito, que é o João Nogueira conhecido como sambista, mas também canta canções maravilhosamente bem. Vamos lembrar um dos seus sambas aqui, a composição é do Cláudio Jorge e dele, João Nogueira, Pimenta no Vatapá. Agora, meu Deus, o que eu faço agora? Não era a hora de me deixar. Morena, você foi embora, ardeu, eu fiquei a chorar. Pimenta demais pro meu vatapá. Agora, meu Deus, o que eu faço agora? Não era a hora de me deixar. Morena, você foi embora, ardeu, eu fiquei a chorar. Pimenta demais pro meu vatapá. O meu coração parou e até calou o meu sabiá. Meu verso se apagou, desacreditou do tal verbo amar. Agora você quer voltar e eu é quem vou aplicar pimenta demais no seu vatapá. Agora você quer voltar e eu é quem vou aplicar pimenta demais no seu vatapá. Vai arder pra danar. Agora, meu Deus, o que eu faço agora? Não era a hora de me deixar. Morena, você foi embora, ardeu, eu fiquei a chorar. Pimenta demais pro meu vatapá. Agora, meu Deus, o que eu faço agora? Não era a hora de me deixar. Morena, você foi embora, ardeu, eu fiquei a chorar. Pimenta demais pro meu vatapá. O meu coração parou e até calou o meu sabiá. Meu verso se apagou, desacreditou do tal verbo amar. Agora você quer voltar e eu é quem vou aplicar pimenta demais no seu vatapá.

declamei baixinho. Dei pra mal dizer o nosso lar, pra sujar teu nome, te humilhar e me entregar a qualquer preço, te adorando pelo avesso, até provar que eu era tua. Até provar que eu era tua. Até provar que eu era tua. Essa foi a Luciana Souza, cantou do Chico Buarque e do Francis Raime, Atrás da Porta. Diria eu que isso é muita ousadia, né? Ela cantar, gravar Atrás da Porta depois da canção imortalizada pela Elis Regina. Olha que isso é uma façanha complicada, né? Mas ela cantou bem e acho que ficou legal a gravação da Luciana Souza. Depois é só chorar, é o que vamos ouvir na interpretação do Geraldo Vandré, e a canção também é dele, Geraldo Vandré. Ama que tudo é só amar, sonha que a vida é só depressa enquanto é bom. Que depois o amor é só chorar. Sim, depois o amor é só chorar. Que a vida é só amar, que a vida é só sonha, que tudo é só sonhar, sonha que tudo é só sonhar. Toma do amor tudo que é bom, toma depressa em quanto é bom, que depois o amor é só chorar. Sim, depois o amor é só chorar. Sim, depois o amor é só chorar. Depois o amor é só chorar. Ouvimos com Geraldo Vandré dele, depois é só chorar. Áurea Martins, cantora pouquíssimo conhecida, mas de grande qualidade também, ela vai cantar a canção do Johnny Alf, Ilusão à Toa. Eu acho engraçado quando um certo alguém se aproxima de mim, trazendo exuberância que me extasia. Meus olhos sentem, minhas mãos transpiram. É o amor que eu trago há muito dentro em mim. E é a voz do coração que canta assim:

Helena, Helena, Helena, canta Lúcio Alves, composição Alberto Lande. Descuido ou fantasia, Helena, Helena, Helena, nos meus braços debruçou. Foi por encanto ou desencanto, ou até mesmo por meu canto ou por meu pranto, ou foi por sexo, viu em mim o seu reflexo, ou quem sabe uma aventura, ou até mesmo uma procura pra encontrar um grande amor. Mas hoje eu sei que um dia, por faltar telefonema, Helena, Helena, Helena, nos meus braços pernoitou. Foi por acaso, por um caso, ou até mesmo por costume, pra sentir o meu perfume, dar amor por um programa, dar seu corpo num programa. Hoje vai, nem me chama, um adeus é o que deixou. Talvez um, por esperança ou ser criança, deixei Helena, Helena, com seus braços me guiar. Fui sem destino tão menino, e hoje eu vejo desatino. Estou perdido numa estrada, peço ajuda a quem passa. Tanto amor pra dar de graça, todo mundo acha graça desse fim que me levou. Maria Helena e seus homens de renome, entre eles fez seu nome, entre eles se elevou. Foi sem amor, foi sem pudor, mas hoje entendo um jeito desses pra salvar seus interesses. Dar seu corpo custa nada, e com ar de apaixonada, em suas rodas elevadas, seu destino assegurou. Talvez por desejo de poesia, Helena, Helena, Helena, talvez queira dar amor, talvez tão tarde até em vão. Quem sabe eu tenho uma vista, ou quem sabe eu nem exista. Ofereço este meu canto a qualquer preço, a qualquer pranto. Não quero amor, não se discute, eu procuro quem me escute. Ouvimos com Lúcio Alves, Helena, Helena, Helena, de Alberto Lande. Para fechar o nosso encontro de hoje, vamos ouvir José Luiz Maziotti cantando de Luiz Fernando Gonçalves e Cláudio Nutti, Meu Silêncio. Velho companheiro, que saudade de você. Onde está você? Choro neste canto, a tua ausência, teu silêncio e a distância que se fez tão grande e levou você de vez daqui. Sabe, companheiro, algo em mim também morreu, desapareceu junto com você. E hoje este meu peito mutilado bate assim descompassado. Que saudade de você. Teu silêncio e a distância que se fez tão grande e levou você de vez daqui. Sabe, companheiro, algo em mim também morreu. Apareceu junto com você. E hoje este meu peito mutilado bate assim descompassado. Que saudade de você. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer sua presença comigo até agora e quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Quero convidá-los ainda a participar pelo batepapomusical1@gmail.com e também a divulgar o nosso programa, a nossa emissora. Não sai daí, que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.